aquel man a varanda mi esquecido cobertor de vento na roseira e meus cuidados me cobriu toda de flor. Fiz a cama na varanda, me deitei pensando em ti. Deu vento na roseira e meus cuidados e eu do sono me esqueci. Menina, minha menina, ai, não faças assim como eu, que vivo morta de pena, porque ninguém me escolheu. Lá de trás daquele morro tem um pé de amor perfeito. Eu vivo louca, procurai meus cuidados de um pobre amor sem defeito.